Maravilhas daqui. E continuando com o nosso destaque para os poucos monumentos e prédios históricos preservados aqui na nossa já mais de centenária Foz do Iguaçu, né? O quadro Maravilhas daqui de hoje fala sobre um dos símbolos de maior destaque na arquitetura local, hoje meio até esquecido. Trata-se do prédio do antigo Hotel Cassino, inaugurado em 1939 na atual Praça da Marinha. O nome do local não foi à toa, né? Tendo em vista que no período em que o jogo no Brasil era legal, até 1946, o estabelecimento efetivamente funcionou como cassino, recebendo aí hóspedes do Brasil e também do exterior. Naquele tempo, o panorama da área urbana de Foz do Iguaçu era outro, com acesso principal à cidade, antes da BR-277, sendo feito pelo Rio Paraná, com os barcos desembarcando aí passageiros e mercadorias no antigo porto oficial, próximo ali ao quartel da Marinha. E quem chegava na cidade tinha como primeiro contato urbano, né, justamente a atual Praça da Marinha, e o prédio do Hotel Cassino estava, portanto, no melhor ponto de hospedagem possível aqui em Foz. Após consagrar-se como um marco da hotelaria em Foz do Iguaçu, o Hotel Cassino foi entrando em declínio até encerrar suas atividades. Desde a década de 90, abriga repartições públicas como a sede regional da Paraná Turismo e o restaurante Escola do Senai, que abre todos os dias na hora do almoço, oferecendo um dos melhores cardápios aqui da cidade. O prédio do antigo Hotel Cassino está aberto ao público no horário comercial, com visitas específicas devendo ser agendadas com a Paraná Turismo pelo telefone 45-3523-4223. Outros detalhes em instantes no nosso site transamericafoz.com.br. Transamérica.